Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 261. Já viramos a segunda metade aí dos 200, hein? Daqui a pouco chegamos no programa 300. A gente vai falar hoje da Semana do América, como a gente tem feito todos os domingos às 20 horas, competindo com o Fantástico aí. O Fantástico, inclusive, está preocupadíssimo aí com a nossa concorrência. A gente, inclusive, vai ter que arrumar alguns cavalinhos, umas coisas aí, para poder ver se derruba o Fantástico da audiência aí. Bom, a semana fizemos 4 pontos aí, contra o Juventude, contra o Oeste. Sendo que o Juventude aí era um adversário direto, né? E o Oeste é a sina do América. A gente joga bem contra os caras lá de cima e sofre com os perdedores, com os caras que estão lá na rabeira. Essa é a nossa vida. Estão aqui comigo, os culpados de sempre, Felipe Deleucas, Thales Maciel e Lucas Deleucas tentando entrar aí. Hoje ele não meteu um atestado pessoal, não. Ele meteu um atestado no Wi-Fi dele. Ele falou que o Wi-Fi dele está semi-morto. Isso é uma novidade. É o Lucas trazendo inovação para o programa Decadentes aí, viu? Felipe, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos falar dessa semaninha que podia ter sido muito alegre, pois podíamos estar ali coladinhos na chape, né? E queria falar que ao invés de gastar dinheiro comprando um fone para mim, já que esse problema foi resolvido, podemos gastar pagando a conta de internet do Lucas, né? Que pelo visto ele tá precisando. Que coisa triste, né, rapaz? Brincadeira, o próprio irmão dando aquela cornetada saudável. Tá certo, é isso mesmo. Thales, dê seu boa noite e já emenda no resumo, meu querido. Fala pessoal, boa noite. Algumas considerações aí. A primeira sobre a questão da audiência, é muito bem colocada pelo Jair. Na verdade, o Fantástico mudou de horário, ele era às 9 e passou para as 8 só para competir com a gente, porque aqui tem lá de vídeo cacetada, aquilo era pouco para a gente derrubar. Com relação aos cavalinhos, a gente tem os leitãozinhos do Fantástico, que sou eu, né? É uma piada. Piada merda, cara, que piada merda. Mas vamos lá. Então, semana com dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, pela Série B. A gente, na terça-feira, a gente encarou o Juventude. Na verdade, o Juventude nos encarou, porque o jogo foi no Independência. Algumas alterações ali na escalação. O Lisca promoveu a entrada do Sabino, que até a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do programa, mas eu achei que foi um bom jogo do Sabino. Para mim, o Sabino, avaliar um jogador por um jogo só é complicado, mas pela frieza dele de bater aquele pênalti contra o Inter e pelo jogo que ele fez contra o Juventude, que era um adversário direto para a gente, eu acho que ele está um degrau acima do Flávio hoje. Acho, mas a gente vai falar sobre isso. Bom, sobre o jogo, duas equipes que gostam muito de jogar bola, né? Quem está vendo aí, quem está acompanhando o futebol do Juventude sabe disso. O Pintado acertou o time do Juventude. Juventude tem algumas peças ali muito legais, que é o próprio Cajá. E o jogo começou naquele esquema que o América tenta dominar o adversário para que o adversário não tenha controle do jogo, para que o adversário não jogue bola. Isso vem dando certo. A gente vem explorando muito o nosso lado esquerdo no começo do jogo, com o Felipe Azevedo e com o João Paulo. João Paulo, para mim, está vindo muito bem, está vindo uma sequência muito legal. Felipe Azevedo vem alternando bons jogos com jogos abaixo da crítica. E aí, pelo nosso lado esquerdo, uma jogada muito boa do João Paulo com o Felipe Azevedo e o menino Juninho, foi lançado dentro da área, marcou 1-0 para a gente. Juventude não sentiu gol, Juventude até cresceu um pouquinho com o gol. E numa jogadaça do Cajá, isso eu acho que a gente também, a gente, é um dos, uma das coisas que a gente pode falar durante o programa também, é um dos pequenos problemas que eu vejo no Messias, é que ele gosta demais de dar aqueles carrinhos antes do cara, na hora que o cara tá pensando em chutar, o Messias já tá dando um carrinho para interceptar o chute. Na maioria das vezes está dando certo, mas quando você pega um cara qualificado igual o Cajá esperou o Messias cair, na hora que o Messias caiu, ele limpou, não tinha mais marcação, ele fez um bonito gol. Não sei se foi se dá com a Vicchioli, acredito que não. A bola muito muito rápida, mesmo por uma distância mais longa, mas foi uma bola muito rápida e tudo. Foi muito mais mérito do Cajá do que outra coisa. Um bonito gol do Juventude. O América não sentiu, o América foi para cima. E aí, num lance do Ademir, o Ademir chuta o goleiro deles, que é um goleiro bom, fez umas defesas boas durante o jogo. Soltou a bola o Rodolfo, num lance ali de explosão, aproveitou o rebote do goleiro e fez 2-1. Isso tudo aconteceu no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou, aí começou o segundo tempo, aí foi um jogo bem morno. O América dominando totalmente as ações. Quando a gente fala domínio, fica parecendo que o América teve a bola no seu pé o tempo inteiro. Não, quem teve a bola a maioria do tempo foi o Juventude, mas o América conseguiu dominar o Juventude, para que o Juventude não fizesse absolutamente nada de perigoso. Tanto que eu não me lembro de uma defesa difícil do Cavicchioli no segundo tempo. O jogo foi se arrastando e acabou que a gente Da nossa sorte, fizemos num jogo de 6 pontos, fizemos os 6 pontos. É que, óbvio, fizemos os 3 pontos, mas valia muito que a gente segurou o Juventude lá na trás, não deixou o Juventude chegar. Aí na sexta-feira veio o jogo contra o Oeste, último colocado. Naquele negócio, quando o América pega uns adversários igual o Oeste aí, os adversários lá de baixo, o América tem aquela síndrome de Robin Hood. E fomos pro jogo. Algumas pessoas já com aquele medo, o que ia ser e tal. O Lisca fez algumas alterações no time. Uma delas foi a entrada do Zé Ricardo. A gente vai falar sobre isso também no decorrer do programa. Será que o Zé Ricardo estava realmente pronto para jogar e tudo? Mesmo com aval médico, será que não era melhor o Zé Ricardo ter ficado no banco, entrado no segundo tempo, alguma coisa assim? Até porque o Sabino fez uma boa partida contra o Juventude. Mas, enfim. O jogo contra o Oeste começou com uma preguiça enorme do América, coisa que ele não estava fazendo nos últimos jogos, quer dizer, que ele não vem fazendo, é um jogo preguiçoso do América. E aí, num lance de uma infelicidade do zagueiro, uma falha grotesca do zagueiro, a bola sobrou para Ademir, não deixou passar e guardou 1-0 para a gente. Aí, num lance de uma infelicidade, um frango, um peru, uma desatenção, todos os adjetivos negativos possíveis a gente pode dar ali pro Cavicchioli, né? Não é, você tem que estar concentrado o tempo inteiro, e o Cavicchioli não é o Lang Lang lá, um goleiro novo, é um goleiro experiente. Uma bobagem dele, foi segurar a bola, é difícil, né? A gente tem que ir com calma em alguns lances, a gente não sabe também se ele pegou a bola ali, se ele já estava para pegar a bola pensando em já armar um contra-ataque, que é o que ele faz muito bem, ou se foi uma displicência mesmo. Enfim, acontece que ele foi na bola, não conseguiu segurar a bola ficou para o atacante, e ele, no desespero, cometeu o pênalti. Eu, particularmente, acho que se ele deixasse a jogada correr, capaz o jogador do Oeste nem fazer o gol, porque o Messias estava no lance, mas enfim. Pênalti para o Oeste, o gol do Oeste, eles bateram, é outra coisa que a gente tem que falar também, quantos pênaltis que a gente já teve esse ano, e o Cavicchioli não conseguiu pegar nenhum, será que não é falta de treino, o que é, enfim. Eu particularmente acho que, por exemplo, esse pênalti contra o Oeste, ficou muito claro que ele escolhe o canto. Na hora que o jogador vai para a bola, ele já está pulando. Ou seja, se o batedor for um pouquinho mais qualificado, espera um pouquinho, escolhe o canto, gol. Então o jogo foi aí 1-1, o time sentiu o gol, sentiu a falha do Cavicchioli, uma preguiça danada dos jogadores, o Rodolfo muito mal, o Alê péssimos, o Alê numa preguiça, numa má vontade danada, Felipe Azevedo, sendo um Felipe Azevedo ruim, que a gente estava até esquecendo a raiva que eles nos fez tempos atrás, enfim, um time muito mal, com poucos jogadores se salvando ali, talvez um Ademir correndo um pouquinho, a dupla de zaga, mas enfim, um time muito, muito abaixo, Daniel Borges também entrou muito ruim, fato lamentável que o Zé Ricardo, que a gente vai até falar, o Zé Ricardo teve que sair aos 20 e poucos minutos, uma contusão, não sei se foi ao mesmo lugar e tal, mas aí outra incoerência do Lisca, não sei porque não entrou o Sabino, entrou o Flávio, que entrou muito mal também, o Flávio não tá legal, aí foi isso. Nesse caso, esse 1-1 com sabor de derrota, por jogar contra o Lanterna, e pelas circunstâncias que foi, até porque como a Chapecoense perdeu pro Guarani do Tigrão, a gente poderia estar 1 ponto deles, e assim, uma distância melhor lá de trás e tal, uma gordurinha maior, porque o que todos nós queremos é que até o final de dezembro, quando é a partida contra o Palmeiras, a gente chegue lá com o maior número de pontos possíveis e bem próximo da Série A para dar uma tranquilizada nesses dois jogos, que são os dois jogos talvez mais importantes da história do América. É isso. Bom, legal. Dentro daquela visão... Legal é que você gostou do meu resumo, é isso? Não, só seu resumo é sempre genial, Thales Maciel. Ah, muito obrigado aí. Não à toa você conquistou essa vaga, você roubou de mim essa vaga. A vaga de resumista. De resumista. Ah, opa, muito obrigado. Por ter mais competência. Ah, muito obrigado. É o leitãozinho do Fantástico. Eu vou falar com vocês o seguinte: eu acho que daquela meta do Lisca de 15 pontos até o Palmeiras, né? A gente já conquistou 4. Então faltam 11 em 6 jogos. 11 em 18. Quem ouviu o programa semana passada me viu falar exatamente isso, que eu não temia o jogo contra o Juventude, eu temia o jogo contra o Oeste, porque é a sina do América ser esse Robin Hood, que a gente joga muito bem contra os caras lá de cima e sofre para ganhar da turma lá de baixo, e quando ganha, quando não arranca o empate e tal, e vamos falar que empatar com o Oeste é a regra, né? O jogo do Roberto Cavallo é um jogo horroroso, um time feio, um jogo truncado Então, assim, numa noite pouquíssimo inspirada, igual você falou, do Felipe Azevedo, Rodolfo, Alê. E aí eu vou já puxar, para mim, o ponto mais positivo dessa semana, o Sabino. Eu achei que o Sabino jogou muito bem o jogo da terça-feira. E é uma rabo surpresa de foguete, né, grata. E um rabo de foguete danado. Rabo de foguete. E eu vou falar com você que é uma grata surpresa, porque a posição do Zé Ricardo, para mim, ali, é uma preocupação. Porque eu vejo que, assim, na melhor das hipóteses, a gente fica com ele até o fim do ano, mas ele não vira um ano na América, não. E ótimo, beleza, vamos fazer dinheiro nele, futebol é assim mesmo, mas a gente não tem banco para ele hoje, não. E talvez o Sabino aí pode estar surgindo como uma opção interessante de substituição aí desse primeiro volante. Vocês pensam isso também? Ah, eu acho que o Sabino, ele é um jogador diferente, ele vai entregar, por exemplo, ele é mais lento, né? Ele não dá, mas assim... Ele não tem um passe tão preciso. Precisa de passe longo, na verdade, né? Mas o Zé Ricardo, uns 2 anos atrás, era isso aí. É, não, é porque o Sabino. Não, a velocidade o Zé sempre teve, né? O problema do Sabino é que ele tá, tipo assim, ele também jogava de zagueiro, né? Ele é um pouco mais lento. E mais forte. Então, tipo assim, a gente vai ganhar em bola aérea, possivelmente. É mais uma opção ali, tanto na bola parada ofensiva quanto defensiva. Possivelmente vai conseguir um cara para espanar. O Zé hoje tem espanado muita bola ali atrás, então vai ganhar ainda nesse quesito. E vai perder um pouquinho em passe longo, assim, talvez. Mas eu acho que ele hoje está se mostrando uma opção melhor do que o Flávio, sim. Para mim foi uma grata surpresa ver ele jogando o jogo inteiro ali, jogando muito bem. Eu até não entendi por que não foi ele que entrou quando o Zé saiu, né? Principalmente por ele ter jogado bem, do jeito que jogou, e o Flávio está faltando ter uma partida boa, né? Uma coisa que São José, que o Gosto falou, o que deixa preocupado é que o Rodolfo voltou antes da hora, né? Ele volta para uma partida e machuca na partida que ele volta, com a lesão muscular. Aí vamos o Zé Ricardo faz a mesma coisa. Vai, coloca o cara para voltar, o cara machuca também a lesão muscular, ou seja, aceleraram a volta dos dois. E o caso do Rodolfo, depois a gente perdeu ele por um tempo maior, né? Não custa nada você deixar o cara mais 1 ou 2 semanas ali e ter ele voando pro reto campeonato. Agora, apressa a volta para um jogo contra o Oeste, que dava para ganhar sem ele, para você chegar e agora vai perder ele. Não sei se, tipo assim, dependendo do quanto lesionou de novo a musculatura, né? Pô, deu um mês só para voltar ali contra o Palmeiras, né? Bom, hoje ele postou no Instagram treino, que ele tava treinando. Então... Mas é que ele chegou no CT, né? Mas pode ter que ficar na fisioterapia. Pode. Eu também, eu acho que o seguinte, o problema todo é que o DM deu ok. Porque óbvio que deu ok. Qualquer jogador na história da humanidade, do futebol, se você virar pro cara, o cara pode estar faltando 2 pernas, ele tá com 2 cotocos. E aí o cara fala assim, você pode jogar? O cara, óbvio que ele vai falar que vai jogar. E aí? E aí o Lisca tem que acreditar, porra. Se o DM liberou e o cara quer julgar, entendeu? Agora, o erro pra mim é o DM. Eu também entendo que é o DM, eu não entendo que é o Lisca, né? Nesse sentido. Até a entrevista do Lisca pós-jogo, ele meio que deu uma cutucada ali, sabe? Não sei se isso internamente, se isso é legal. Mas pelo menos o Lisca teve coragem e é isso aí que vocês estão falando. Se liberou pra jogar, uai, bora pro jogo, né? Perguntou pro jogador, você tá com dor? Não, não tô. Não. O DM liberou o cara. Ó, bicho, vai, joga. Pro jogo. Tem que pegar ritmo, tem que pegar não sei o quê. Joga, dá mais contra o Oeste. Entendeu? Joga, toda hora. Então, assim, aí eu acho, e aí é uma coisa que eu estranhei, foi o que vocês falaram. Tem entrado o Flávio e não o Sabino. Eu não sei, o Flávio já fez jogos melhores, ele não tá numa fase boa não, hein? Então, mas eu acho que o Flávio fez jogos melhores ano passado. Esse ano eu não me lembro de jogos bons do Flávio. Mas ele fez jogos regulares, não? Assim. Não, esse regulares, mas não ano bons. Ano passado ele fez jogo bom, tanto é que tinha gente que pedia ele no lugar do Zé Ricardo ano passado. Embora eu também não concordasse, achava que dava pra jogar os dois, na verdade, até ano passado. Mas a pedida era essa, né? De colocar ele no lugar do Zé. Esse ano... Eu falo assim, ele já não precisa ter jogado. Você não consegue pedir ele no lugar de ninguém no meio de campo. Então, nem quando o Juninho tava mal, você conseguia pedir ele no lugar do Juninho. Porque ele não, tipo assim, não é que ele tá se mostrando que, tipo assim, que ele tá pedindo passagem. E o Sabino é um jogo só. Mas assim, se ele manter essa aí, ele que pode ser que peça passagem como essa segunda opção, né? Então, porque se você pensar bem, o jeitão de primeiro volante, o Sabino tem muito mais. O Zé não é o tipo primeiro volante. Né? Ele é um cara que tem um passe bom, aliás, tem hoje um passe bom, porque A gente já reclamou aqui mil vezes das displicências de passe do Zé. Mas esse ano ele corrigiu esse fundamento e eu não me lembro da gente ter reclamado disso esse ano. Agora, o Sabino, ele tem aquele jeitão de primeiro volante, né? E é uma vantagem, igual você falou, jogo de cabeça. O famoso cabeça de área, né, Jair? A gente falava antigamente, né? E aí é o seguinte, você pega, por exemplo, o próprio gol do Juventude, né? O gol do Oeste. A falta que faz aquela entrada de área que o Zé faz, cara, o Zé ele fica ali marcando a entrada de área e ele fecha uma área ali de um jeito que ele, eu não sei muito bem explicar, mas ele de alguma forma ele trava o ataque, porque ele fixa ali na cabeça de área. E é uma coisa que a gente não viu nem o Sabino e nem o Flávio conseguir fazer com a mesma qualidade. Eu acho que aí é muito pela velocidade dele. Ele tem essa vantagem. Ele é muito mais rápido. Então, tipo assim, ele consegue cobrir uma área maior. Uma coisa que vai afetar. O Zé é muito importante na nossa pressão alta. E como ele é muito rápido, ele consegue subir pra dar esse bote lá em cima. E se não der pra ele pegar, ele vai recompor e ele já vai estar lá. Tipo assim, quando o time chegar lá no lance de ataque, ele tá lá também. Então, tipo, ele não vai ficar pra trás. O Sabino, por exemplo, se subir, eu não sei se ele consegue chegar a tempo. Então, acho que ele não vai subir tanto pra pressionar lá em cima, fazer essa linha alta. E o Zé, realmente, ele hoje, a razão pela qual vai ser difícil manter ele, é porque ele tem hoje aquilo que os clubes que tentam propor jogo querem, que é um cara que marca muito, mas sabe aparece jogar lá na com frente, a bola. Ele vai saber, ele é o box-to-box, é o cara que vai estar lá, vai limpar a área, a parte defensiva, vai também estar lá criando, ajudando as jogadas de ataque, vertendo bola, participando da pressão alta. Então, tipo assim, ele é um cara que consegue entregar, produzir, tanto na defesa quanto no ataque, em termos de campo, né? E aí essa é a grande vantagem dele, né? E o motivo pelo qual ele pode despertar esse interesse de vários clubes e talvez seja difícil manter, né? Você vê uma coisa engraçada? Você vê o América jogando, a bola tá no pé do Cavicchioli. Se ele botar no pé de um zagueiro, o próximo passe é no Zé. Sem faltar. Você vê que não tem um passo no lateral. Você vê que o próximo passo do zagueiro é no Zé. Ou o Cavicchioli espana lá pra frente. Não tem outra. Então, essa capacidade faz muita falta. O time fica muito centralizado. E talvez perde um pouco esse jeitão de jogar quando o Zé sai, né? Então, eu acho que a gente achar uma alternativa ao Zé Ricardo é importante. Até pensando aí para o futuro, viu? Porque a gente não, o Felipe falou, a gente não consegue segurar ele. Ele tem características muito desejadas aí numa Série A, em outros times aí. E aí vem a capacidade financeira, como eu falei, a gente não tem que se esquentar com isso, a gente tem que fazer dinheiro, porque infelizmente a gente não pode bancar salário de 800, 700, 600 mil por um volante, não é a nossa realidade, né? Deixa eu puxar um outro assunto, o Thales começou a tocar nesse assunto aí, Matheus Cavicchioli, e aí, eu tô um pouco preocupado com ele, mais precisamente para a Copa do Brasil, gente. Não dá para ser campeão de torneio mata-mata sem goleiro que pega pênalti. Não consigo ver desse jeito. Porque, olha, vamos pensar. A gente tem à frente o goleiro do Palmeiras, que é um pegador de pênalti. Do outro lado da chave, nós temos o do São Paulo e o do Grêmio, que é pegador de pênalti. Então, não sei. O pênalti em si foi infantil. Esse eu não vou nem comentar. O Messias estava na bola. O pênalti em si foi infantil. No jogo com o Inter, ele pulou todas para o mesmo lado, sem faltar uma, e não pegou nenhuma. E aí? O que vocês acham? Aquela história, né? Ele ainda, para 90 minutos, ele é o goleiro mais regular que a gente tem, apesar de, tipo assim, de falhas dele terem tirado já 3 pontos nossos, né? Foi 1 ponto contra o Avaí, que ele entregou, e 2 pontos contra o... Agora contra o Oeste, que a gente perdeu por conta dele. Então, assim, já é direto, né? E erros que são... Os dois erros, assim, são erros que um goleiro jovem não faria. Foi a espanada dele contra o Avaí foi péssima. E esse de ontem, então, nem se fala. Agarrar uma bola daquele jeito ali não é de manual. Um jogador de linha que tivesse ali tinha conseguido agarrar aquela bola sem muito problema, ainda que tivesse sem luvas ou qualquer coisa. Eu não sei como ele não conseguiu pegar, ele devia estar pensando em outra coisa, e depois, além de tudo, ainda vai e faz o pênalti. Aí é foda. É difícil de impossível defender, né? Não tem como defender nessa. E o pênalti realmente não é a dele, né? Agora, tem que ver se o Lisca vai ter a... vai ter os culhões ali de emular o Van Gaal e colocar um goleiro que tem, pelo menos nos treinamentos, pegado mais pênalti do que o Cavicchioli, né? Então, é difícil esse negócio, porque o Cavicchioli ele tem muitas qualidades. Ele é um goleiro muito seguro, debaixo da trave, ele passa uma segurança muito grande. E parece que ele, no vestiário, ele é um líder do vestiário também. Ele passa essa impressão de ser, para a garotada aí, parece que ele é o cara que lidera ali junto com o Juninho. Sei lá, parece que é ele que é o cara que puxa isso aí. E assim, os nossos goleiros reservas, tirando o Lang Lang, que a gente nunca viu jogando, também não inspiram confiança nenhuma. O Ayrton veio numa fase aí que, nossa senhora, o Jori tá aí no América há quantos anos e a gente não tem uma sequência que a gente faz. O Jori é o nosso goleiro. Então, é ir com o Cavicchioli, cara, não tem outra alternativa. E Mas deixa eu te talvez perguntar. sim. Esses dias eu coloquei no grupo a possibilidade. Isso no jogo contra o Corinthians, tá? Chegou para mim uma estatística, o pessoal me mandou do treino. Atenção, nossos espectadores aí. No treino antes, na terça-feira, antes do jogo com o Corinthians, a gente teve um treinamento de pênaltis. Então colocaram os quatro goleiros e colocaram o pessoal para bater, até para ver quem estava com melhor qualidade e tal. O nosso maior pegador de pênaltis foi o Jori. O Jori, dos 28 pênaltis que foram dentro das traves, ou seja, que não foram para fora e tal, ele pegou 15. 15 de 28. O Cavicchioli pegou 4 de 26. Em ordem, os que mais pegaram pênaltis foram o Jori, lá na frente, depois o Ayrton, depois o Léo Lang e depois o Cavicchioli. A pergunta é, como o Felipe falou aí, o Van Gaal foi o técnico da Holanda que na Copa de 2014 trocou o técnico só para os pênaltis. Quem está ouvindo a gente Trocou o aí? goleiro, bebê. A gente não Trocou troca o goleiro, técnico. goleiro. Não, trocou goleiro só para os pênaltis. Não, não, não existe trocar o técnico nos pênaltis. Você Trocou o goleiro. imagina no pênalti. Sai Lisca, entra Givanildo. Trocou o goleiro só para os pênaltis. Quem está ouvindo aí, quem está acompanhando o programa aí, vocês fariam isso? Eu, particularmente, faria. Eu não. Se eu tenho um goleiro que ele pegou 50% dos pênaltis que os caras bateram, bicho, eu botava. Porque é um fundamento isolado o suficiente para ninguém ficar puto, velho. Se eu falar, ô Cavicchioli, peraí. O outro cara ali pegou 50% dos pênaltis, velho. O cara tá pegando tudo. E eu preciso passar nessa parada aqui. Então, vai ele. E não se doa. Você é o nosso goleiro 90 minutos. Mas no fundamento pênalti. Vai esse cara aqui. Tem que ser um negócio muito bem acertado. Uai. Uma coisa é seleção, uma coisa é seleção, outra coisa é time de futebol. Seleção não se joga junto o mês inteiro. Time de futebol joga-se junto o ano inteiro. Você pode ali perder o vestiário fazendo um negócio desse, se não for muito bem combinado. Assim, dando um de advogado do diabo, nos pênaltis contra o Inter, o nosso segundo Lisca, eu não tenho acesso a dados, não. Segundo Lisca, o nosso melhor batedor é o Daniel Borges. Verdade, se isso for verdade, realmente. Não, ele fala um dos melhores. Ele não cita-se como melhor, melhor, mas ele cita como um dos melhores batedores, que tipo assim, que tem um índice de acerto muito alto nos treinos. Então, é difícil, porque, cara, treino é treino e jogo é jogo. Mas é que é difícil de pensar, né? Porque ele não. Ele, vou pensar assim, dos pênaltis que bateram nele até hoje, em jogos, ele não pegou nenhum e acho que você conta nos dedos os que ele acertou o canto, né? Pra piorar a situação. Dando advogado do diabo novamente, Felipe. Pênalti do Léo Gamalho, Léo Ricardo, sei lá como é que chama aquela porcaria lá. Ele acertou o canto. E ele foi o único pênalti que eu vi Cavicchioli bem. Que ele Mas ele esperou pulou até o todos no último. mesmo canto, pô. Então, bebê, eu tô te falando assim, que do Cavicchioli, do Gamalho, Ah, Galhardo, sei lá como é que chama tá. aquela porra daquele cara lá. Ah, tá, o Thiago Galhardo, tá. Isso, ele esperou até o último É. segundo pra pular. E na hora que ele pulou, o Galhardo já não tinha mais como o Galhardo mudar o jeito de bater. Aí o Galhardo, o que ele fez? Ele Não, tentou ali eu tirar. acho que. Se a bola fosse no gol, Cavi pegava. Eu acho que ali, até. Isso eu tava comentando com o Jair aqui antes do programa. São coisas de. É táticas que tem para pênalti também, né? É muito comum, às vezes, você definir as táticas de como o cara vai pular. Aí você pode definir tanto de observação de atleta, quando você tem a lista de batedores, você fala assim, olha, fulano bate sempre pro canto direito, você pula pro canto direito, fulano bate sempre pro canto esquerdo. Aí você faz assim, quando você não tem informação, aí você vai e fala assim, olha, você vai pular três para um canto, dois para o outro. Ou você vai, espera o primeiro, pula três para um canto e um para o outro. Isso é passado. Então, eu tenho quase certeza que passaram para ele. Até porque o Thiago Galhardo tem o jeitão de pênalti dele, é de tentar esperar o cara definir o canto e empurrar para o outro. Que é um jeito de... esse jeito, você tem que ter a batida muito forte, você tem que colocar uma força muito grande na bola com pouco espaço, né? Porque senão vai acontecer o que aconteceu, né? Ele tem que tentar tirar o máximo pro canto, porque não consegue bater forte mais. E aí o... pode acontecer que chutar pra fora. Foi com o seu Galhardo. Ele viu o cara não tava entregando, Aí ele tentou colocar mais pro lado, e aí foi quando o Cavicchioli chegou perto, porque ele esperou, né? Só que ele não tá esperando nas outras cobranças. Esse é o problema, né? Então, é a questão... O Léo Passos bate assim também. O Léo Passos, ele espera o goleiro definir o canto e toca pro outro, né? Foi o que o Fábio fez, o jogador do Oeste fez a mesma coisa. Ele vê que o Cavicchioli tá caindo pra um lado, ele só dá um pouquinho forte, sem tirar muito até do canto, assim. Então, isso é muito comum. Só que tem que ver, tem que mandar ele esperar mais, né? Pra ver se funciona, pelo menos. Ou trocar algo... melhorar o jeito dele de pegar a pena. Não dá pra... embora isso não seja tão trabalhável, né? A menos a parte de esperar algumas cobranças, sabe? Dar aí melhores chances, né, de conseguir pegar. Porque só nessa de adivinhar o canto, ele tá adivinhando muito mal, né? Bom, deixa eu ler uns comentários aqui, então. Gabriel Caetano aqui, ó. Nova Serrana vos abraça, Decadentes. Recomendo aos novos amigos em sessão do quadro A Semana Léo Passos, onde durante 10 minutos vocês comentam a partida do Talismã. ó, Gabriel, eu vou dizer para você o seguinte. Eu descobri qual que é a função tática do Léo Passos. A função tática do Léo Passos é evitar o Alzheimer dos jogadores do América. O que acontece? O Lincoln foi no Bem Amigos e ele falou que o preparo físico é uma coisa importante. O Léo Passos, ele dá um passe longe e aonde os companheiros não esperam. Então, se ele dá um passe longe, obriga o companheiro a correr. E se ele dá um passe aonde ninguém espera, obriga o companheiro a pensar. Então, isso faz com que a mente do companheiro de time do Léo Passos seja mais ativo, o que evita o Alzheimer, entendeu? Esse jeito Léo Passos de jogar vai produzir uma vida mais longínqua e mais produtiva para todos os seus companheiros de jogo. Não é isso mesmo, Thales? Então, cara, o Léo Passos é um negócio diferente, bicho, porque ele é muito mais folclórico. Pera aí, rapidinho. Pera aí, filha. Hã? Papai tá falando. Filho. Oi, Vitor. O Léo Passos hoje é um jogador muito mais folclórico para o América do que realmente um jogador útil ao América. Difícil esse negócio. Segue o programa aí que eu tenho que aguentar a fera aqui. Pera. Léo Passos, jogador curupira, folclórico. Ele... perna para trás. Ele é aquela... da estratégia, né, de colocar um goleiro só pra defender o pênalti, né? Ele é aquele jogador que você coloca só pra bater, né? É importante ter, mas pelo menos até então ele não tem errado, né? É com emoção? É. Mas ele não tem errado. Então, tipo assim, mas a função dele por enquanto é essa. Ele não, mata muito a bola, tipo assim, dá umas caneladas, a jogada muitas vezes morre nele ali. Mata no sentido ruim da palavra. Mata a bola no sentido ruim. Assim, é um negócio, desculpa a nossa audiência de 3-4 pessoas aí, meu filho participar. Ainda sobre o Léo Passos, não sei se mudou o assunto, mas o que eu acho estranho e tal, porque o Léo Paz é um cara de muita sorte também, porque os teoricamente concorrentes dele também não estão ajudando, cara. O tal do Carlson é muito ruim, Lohan, né, nem joga, cara. Então, assim, você acaba que tem jogos, por contra o Oeste mesmo, eu era um cara que falei assim, põe o Léo Paz, cara, vamos ver o que vai dar aí. Às vezes ele, pelo menos, corre. Léo Paz ou Felipe Augusto? Olha que sofrimento. Tem esse também, cara. Puta que pariu. É verdade, cara. Esse cara tinha sumido um tempo, agora voltou. O Lisca olha pro banco e fala assim, eu preciso de um atacante. Aí olha pro banco, tá lá. Léo Passos, Felipe Augusto, Lohan, que dura 10 minutos. E o Carlson. Fudeu, filho. Fudeu, cara. Tanto é que ele teve uns jogos que ele colocou o Toscano de atacante, de centroavante. Então, assim, eu já tô me habituando a ter o Léo Passos. A questão que a gente falou, hoje, realmente, vou pensar assim, com os jogadores que tem, você consegue entender porque ele tem entrado. Talvez fosse a questão, já como ele é jovem, talvez desse assim, coloca o Carlos Alberto, coloca o Goldenson, dá uma chance pra esses meninos aí, vamos ver o que vai dar, né? Porque mas essa turma tá jogando sub-20, não? O problema é mais. Puxa o cara, assim, aí. Puxa o cara. Você tem que pensar. Igual, o sub-20 serve pra formar o cara pro profissional. Então, já que é pra formar o profissional, dá melhor não, que dar a chance pra ele no profissional ainda, né? Concordo. Inclusive, eu vi um, DVD, um vídeo de DVD do Carlos Alberto esses dias que vou falar com vocês que pelo DVD, mil vezes ele do que Léo Passos, não tem nem que ver. É, mas aí a gente tem que ver o DVD do Léo Passos também, né? Pois é, não, exatamente. Tem que analisar os DVDs. Porque se você. Desculpa, Jair, se você for no Instagram do Léo Passos, tem lá, ele faz um compilado dos lances, ele faz um compilado dos lances dele durante a carreira. Cara, eu acho que é pelo Londrina, ele faz um golaço. 60 fora segundos, da área. Mais ou menos. Os melhores não, lances devem dar o quê? Uns 50 segundos? Não, ele não faz um vídeo inteiro, não, sacou? Ele faz pequenos vídeos. Tá. Ele põe a foto do gol que ele fez e o vídeo do gol. Aí tem um gol que ele fez pelo Londrina, cara, um golaço. Lembra muito o gol que o Renato Cajá fez no América, cara. Ele corta pra dentro e bate. Você fala, não pode ser o mesmo cara que consegue dominar a bola. Ah, não pode ser. Então, esse trem de DVD também é um trem muito complicado, cara. Mas ainda sobre essa questão de subir jogadores e da oportunidade pro Golder e tal, tem um cara que a gente esqueceu dele, cara. O Vitão, eu não vi, de coração, eu não vi uma partida tão ruim assim do Vitão que ele não possa estar jogando. Não vi. É porque agora mas ele tá com Covid, dois, né? Ele tá de Covid, é. Ah, é, o Vitão tá de Covid, é verdade. Não, eu acho que ele merecia mais chance. A questão é que ele mesmo, realmente tá de Covid, né? Então não tinha muito o que fazer. É, mas mesmo sem o Covid também, ele não tá sendo assim aquela primeira opção ou segunda opção, não. É um trem complicado, estranho. E outra coisa também, a torcida do América, não sei se é só a torcida do América, porque eu não conheço as outras torcidas, mas a nossa torcida tem um preconceito com os jogadores da base, que é um negócio impressionante, cara. Ah, eu já acho o contrário. Ah, não acho, não. Ah, se você acompanhar, por exemplo, o grupo da Vacoelhada, o povo acha que base é tudo, é a solução para tudo no universo. Eu acho que depende. Tem uns jogadores da base, assim, que os caras vêm, e aí, independente de como é que ele tá, tipo assim, eles tomam para si como o próximo craque, e aí... Independente do que acontece, os caras vão e tentam comprar o boi dele de todo jeito. Não importa o quão ruim o cara tá jogando, o pessoal vai pedir. Que era um pouco a questão do Mateuzinho. O Lula, o Mateuzinho, aquele Lula zagueiro. China. O pessoal pedia. Então, tipo assim, tem um jogador que não dá pra entender. Os caras nunca tipo, mostraram futebol, o pessoal pedia, falava que era um novo craque e tudo. Outros jogadores, alguns justificativos e outros nem tanto. O pessoal já é assim, tipo, o Zé Ricardo. Contava com um pé atrás, torcido gigantesco. O Jôri sempre teve um pé, a torcida com os dois pés atrás com ele. Então, tipo, são as coisas assim. Não é todo jogador que gosta de prestígio que, tipo assim, fica com a torcida comprando boi, né? É, posso até estar cometendo uma leviandade, uma loucura aqui, mas tem dois jogadores da base do América que foram massacrados aqui. Não sei se hoje no elenco a gente tem, tirando os titulares, a gente tem jogadores igual a ele, não. Um deles é o Bruno Sávio, que hoje é titular do Guarani. Não vejo. Hoje, para mim, o Bruno Sávio seria uma ótima solução para reserva, óbvio. E Rubão, cara. Rubão faz gol, ué. Se você pegar um comparativo Rubão e Léo Passos, qual que é a diferença ali? É. Não, eu prefiro o Rubão. O Rubão é melhor. A questão é que os dois tiveram todas as razões para não serem mantidos pelo clube. Para tipo assim, o clube ter desfeito deles, porque eles não produziam mesmo. Era muito lisca-lisca ali. O Rubão teve a chance e não conseguiu produzir muita coisa e tudo. Só que, realmente, se for pra investir, tipo assim, se desfazer dos caras, pra ficar buscando Felipe Augusto, Léo Passos, Carlos, aí não, era melhor manter. Essa é que é a questão. Tipo, eu queria ter um atacante que fosse melhor que o Rubão que o Léo Passos. Cara, se você me fia falar que vai desfazer do Rubão pra trazer o Léo Passos, realmente não. Era melhor ter deixado o Rubens. Mesma coisa, se for assim que vai desfazer, eu prefiro ter alguém melhor do que o Felipe Augusto e o Bruno Sávio. Agora, se você vai desfazer do Bruno Sávio pra trazer o Felipe Augusto, deixa o Sávio. Essa é a comparação assim, mais simples que tem. Bruno, o Sávio e o Felipe Augusto, aí. Tem. Mas enfim. Segue o jogo aí, ô Faustão. Deixa eu ler alguns comentários aqui, então. O Gilmar tá falando aqui, boa noite, decadente. Jogasse contra o Juventude, a pior partida desde a volta do futebol. Time sonolento e sem inspiração. Foi jogo ruim mesmo contra o Oeste. Lisca tem muito crédito, mas acha ele lento para modificar o time. É, realmente, sexta-feira fez raiva na gente nessa questão. Ele via que o time não tava correspondendo e deixou quieto. É, esse cara, não, ele aí fez escola com o Givanildo, né? Nesse sentido, ele fez. Givanildo é só atualizar, troca só aos 42 do segundo tempo. Ah, tem jogo, você vê jogos que às vezes o time, você vê claramente o time morto. Contra o Juventude era isso. O Juventude você via no finalzinho ali, tipo assim, o time não conseguia contra-atacar, não conseguia fazer nada. E ele lá como tentando investir no manter os jogadores. O Rodolfo não conseguiu puxar um contra-ataque, estava morto em campo. E ele ficou até fez hora extra lá. Mesma coisa com o jogo contra o Oeste. Você viu que o time já não estava produzindo, que o time estava meio mal. E ele não trocou. Ele foi mantendo, só foi trocar ali já na segunda metade do segundo tempo, né? Isso aqui é foda. Isso aí. E o planeta, o Geraldo tá perguntando aqui, ó, Geraldo lá de Arcos, e o Planeta América, o Plano Clube Empresa. Ô, Geraldo, a gente vai voltar a partir da semana que vem, sem ser essa outra, aquelas entrevistas com os dirigentes do América, tá? E pro dia 9, quem tá nos ouvindo aí agora, a gente vai ter uma pessoa importantíssima aqui conversando com a gente, viu? Então, todas as dúvidas, viu, Geraldo, que se tiver sobre o Planeta América, essa pessoa eu acho que vai responder muito bem a você, viu? É uma pessoa que está muito bem envolvida em Planeta América e Clube Empresa. Mas até onde eu sei, a gente já começou as obras, tá? Isso aí é excelente. A gente tá caminhando para ter uma infraestrutura melhor ainda para a Série A do ano que vem. Porque eu acredito, hein? O Adolfo, ó, salve Decadentes, a coisa está ficando séria, tá? Ele está até penteando cabelo para o programa. Péssimo jogo contra o Oeste, erraram com o Zé Ricardo. Em busca do título, Tri-B. Isso aí, Adolfo. O Marcelo Consolado, nosso parceiro aqui, ó. Boa noite, meus amigos. Me deixou preocupado demais ontem a passividade do próprio Lisca durante o jogo. Em relação ao Sabino, ninguém entendeu porque ele não entrou na substituição do Zé. A gente até falou isso aqui, né? Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aqui também. Salve, salve, coelhada. Boa noite, Tabira vos abraça. O Adolfo tá lembrando aqui do Léo Gomes, que foi contratado e provavelmente aí pra vaga do Zé mesmo, né? Em teoria, já pensando nisso. Léo Gomes, que é um bom volante, viu? Acho que já passou da hora dele estrear no time aí também. O Carlos Vogas, time todo sexta estava passivo, até o Lisca. Acho que ele sentiu que não devia ter entrado com o Zé, sem contar mais um gol mal anulado. Foi estranho aquele gol, né? Estranho aquele anulado. Sei lá. O zagueiro fica parado, o outro vai subir, tem que ir mais. Não tem jeito ali não. Pois é. Particularmente não acho ali falta. Eu não acho falta. É, com certeza. Paulo Braga tá aqui falando, boa noite, pessoal. Acho que não é hora de detonar o Cavicchioli. Já nos ajudou em vitórias também. É o que a gente falou aqui, né? E pros 90 minutos, é o melhor que tá tendo dos quatro que nós temos aí, né? Eu acho o Cavicchioli titular, não tem nem qual é. Eu vi até, isso é engraçado, eu vi até nos grupos aí, o pessoal já não serve pra Série A, não sei o quê. Gente, calma. A primeira nós temos que subir. Será que realmente ele é tão ruim assim? Putz, difícil, né? A vida de goleiro não é fácil, não. O Felipe tá aí, ele sabe muito bem como é que é. Quantas vezes que o Cavicchioli já não salvou, cara? E pensar que assim, ele entrou numa furada, porque a gente tava numa sequência de goleiros horrorosos. O Ayrton péssimo, o Jori horroroso. Ele entrou, acabou nos problemas de goleiro aí. Ah, eu falo, acho que assim, não... é um caso se pensar. Mas assim, pra pensar em Série A, primeiro vamos chegar lá. E pra Série B, pra nível Série B, ele tá muito bom. Diria até que pra nível Série A, é bom ter no elenco, pelo menos. Não sei se pra jogar. Depende de muita coisa. Vai desfazer dele, porque não é nível Série A, e vai deixar o quê? Vai voltar com o Ayrton? Vai dar uma chance pro Jori? Vai buscar um goleiro que, tipo assim, é também na dúvida, porque a gente goleiro ou traz aposta ou traz veterano. Então, tipo assim, que também não dá pra ter certeza do nível. Então, o que vai ser feito? Isso é o planejamento do ano que vem. Por hora, no mínimo, eu falo assim, no mínimo pra compor o elenco ali, pra ser um segundo goleiro, eu acho que ele dá conta pra Série A. Jogar, olha, preferia que tivesse um melhor. Assim, um que falhasse menos em algumas questões aí que ele tem mostrado falhas. Mas, também não acho que ir com ele é melhor do que ir com o Ayrton, por exemplo. Então, tipo assim, dependendo de quais foram as opções, igual as opções de troca, né? Vai fazer porque ele não serve, vai trazer vai voltar e trazer aquele do ex-Flamengo lá? Eu até esqueci o nome, acho que é Thiago alguma coisa? Thiago, é. É. Aqui, eu traria um Cavalieri, hein? Tá comendo banco lá no Botafogo, bom goleiro, pega pênalti. Botafogo tá bem no campeonato, né? Botafogo é uma referência boa mesmo. Não, mas o cara tá comendo banco lá, velho. O cara é quem tá jogando. O cara é banco. Não sei. Mas pra Série B dá demais, cara. Um dia Cavalieri numa Série B dá demais. Na boa. A questão, tipo assim, ver a questão de salário. Pra Série B ele dá. Pra Série A, acho que dependendo de como é que ele tiver também, né? Pode ser que funcione. Tem goleiro. Goleiro, hoje em dia, se o cara consegue manter uma preparação boa, eles têm tido uma longevidade, né? Tá aí o Prazo jogando Série A com 42 anos de idade pelo Ceará. Jogando, né? Ele realmente, eu acho, tá fazendo hora extra. Mas, assim, jogando. Mas, até o ano passado, o nível dele não tava ruim, né? Então, tipo assim, jogou até 40 anos, vamos pôr assim, num nível bom. E são questões aí. O Vanderlei também já é mais velho, né? O que tá no Grêmio, já tem mais, já tá com mais idade. O Wilson, goleiro do Curitiba, também já tá mais velhinho aí também. Então, o goleiro tem mais longevidade, né? O cara tem que se cuidar pra não perder muito a agilidade. O próprio Cavicchioli, né? Não é menino, não. O Cavicchioli tá uns 30 e poucos anos. Acho que ele tem mais que poucos até. Ele tá mais pros 35 ali, não? Olha pra nós aí, Faustão. Faustão tá na internet. Deixa eu ver. Ó, o Cavalieri vai fazer 39. Vocês querem que olhe quem? Pera aí. Cavicchioli. Cavicchioli. Não, o Cavicchioli deve ter uns 30 e poucos. Eu lembro de 34. 34. É. Ah, então. Mas esse negócio de goleiro é um trem muito interessante, porque o Flamengo, pra mim, tem um dos melhores goleiros do Brasil, que é aquele Diego Alves. É um goleiro bem completo. Aí acho que ele se machucou, sei lá, entrou um menino lá. O menino fez umas duas partidas boas, o que a turma já ainda usou o menino, aí de repente ele tomou uns pirulados mais escroto, aí pronto, já virou o pior goleiro do mundo. É difícil, a vida de goleiro não é fácil não, cara. Não, é. O Capunga falava que vida de goleiro é tão maldita que não nasce nem grama onde ele joga. Nem grama nasce, é foda. É foda porque erro de goleiro geralmente vira gol, né? O que eu coloco assim no Cavicchioli é que assim, o erro dele contra o Avaí não era um erro que dava, assim, não é um erro que gera gol imediato, foi um erro que ele errou bastante, assim, pra ter saído do gol. E o erro contra o Oeste, mesma coisa, não é um erro, assim, aquele erro não é um erro muito lá perdoável, né? Mas as questões são essas, é questão de se pontuar. Deu pra ver o Silvinho dando possivelmente dando uma dura nele ali na saída pro intervalo, né? Não sei se o Gustavo o quê, porque ele sabe que ele não deve fazer o que ele exatamente fez, né? Mas vamos ver, né? Ainda assim, ele tem mérito. Não tô nem. Não tem nem discussão que é ele que tem que ser o nosso goleiro. Só realmente acho que pra pênalti a gente pode ponderar. E pra Série A, vamos ver o que vai ter de opção, né? Até porque, como a Covid vai mexer bastante nos calendários e tudo. É difícil conseguir prever exatamente o que vai acontecer pro ano que vem, qual vai ser as opções de janela. Ainda tem a questão do clube-empresa, que hoje tá parado. Não sei se às vezes se conseguir ainda o acordo lá de clube-empresa no início do ano que vem, pode ter uma capacidade de investimento maior. Vai depender de, tipo assim, quem vão colocar esse treinador. Às vezes ele pode gostar do resolver manter o Cavicchioli, às vezes pode querer um outro goleiro, porque não necessariamente ele precisa de um goleiro jogar com os pés. Tem muita coisa aí para se ponderar. E não dá pra saber nada por agora, né? Então, vamos esperar, e por hora é só ligar o alertinho ali, colocar mais foco nele, mas não tem dúvida que ele é o goleiro titular hoje. Isso aí. O Vinícius tá falando aqui, ó, se juntássemos todos os goleiros em um só, aí teríamos um goleiro seguro pro time titular. Matheus debaixo das traves, com a saída de bola, o Ayrton nas saídas rápidas pra Bafa, e o Jori nos pênaltis. O Zé Alves aqui tá falando que a função do Léo é ser melhor amigo do Lisca. O Marcelo tá aqui falando que não esqueça do Guilherme. O Marcelo, até o Lisca já esqueceu do Guilherme. O Guilherme tá em recuperação, ele tá machucado. De um ombro e tal. Até o Lisca já não tá contando com ele mais. Mas não dá pra contar com um cara no departamento médico, não, hein? Se você chegar assim, ô companheiro, você vai parar agora, você não vai mais tratar seu ombro, você vai voltar e vai jogar com seu ombro pichado. Não tem jeito não, ué. Mas antes da parada já não contava, já virou carta branca já. Não sei. O Anderson Roberto aqui, depois desse tanto de atacante citado, que são bancos, prefiro a volta do Rubovski. Aí viu? Olha que fala Felipe Augusto, cara, todo mundo treme de medo. O Augusto Rezende tá lembrando, e o Lohan? Putz, tem nem o que dizer. Cara. Veio como artilheiro, não joga, tem mais vacaiado. Deve estar muito bem nos treinos para não estar sendo nem relacionado. Porra! O Anderson Roberto lembrando que outro bom atacante é o Caio Dantas, né? Artilheiro, inclusive, da Série B. O Bernardo Moreira, mais uma vez, está colocando aquele questionamento clássico, né? Que ele gosta de colocar, que é caraminhola na cabeça da gente. O Rubão, na idade do Léo Passa, era muito diferente? Não fez nada aqui quando teve chance. É um questionamento. Ele fez mais gols no Mineiro que jogou. No Mineiro que o Rubão jogou, ele fez mais do que um gol, acho que ele fez 3. Então ele tem isso de melhor, uma média de gols um pouquinho mais alta do que deu pra comparar. Aí, ó. Mas assim, na entrevista que a gente fez com o Milagres, ele fala que o Rubão tecnicamente era muito bom. A gente não conseguia ver isso nos jogos dele. Ele realmente é um pouco perdido. Uma coisa que deixava muito puto, eu falo, ele tem 1,94m, não conseguia fazer o pivô direito, não conseguia proteger. Tipo, pra dar uma quebrada de bola, o zagueiro ganhava todas dele. Às vezes a quebrada que não vinha alto pra cabeceira, não conseguia fazer o pivô. Isso dava uma raiva. O cara também é 94, caralho. Tipo, o Rodolfo com 1,80 faz. Ele com 1,94 não conseguia fazer. Tipo assim, era né, o, então era uma coisa que impressionava, mas e se você conseguia trabalhar, né, e aí, se ele tivesse as outras partes técnicas, igual falavam, era questão de trabalhar ele um pouquinho melhor ali para ele conseguir, para ele poder ter a chance depois. Ele teve as chances, igual eu falei, eu não acho que, é, que foi errado desfazer dele. O que talvez a gente possa falar é que talvez realmente tivesse valido a pena é, maturar ele um pouco mais, já que o pessoal que foi trazendo pro lugar dele é pior, é no mesmo nível para pior. Essa é a questão. E a Tom Benz está na Série C ainda? Ou já saiu? Aí eu não tenho a menor ideia. Porque na Série C que eu tô vendo, ele fez um gol só na Série C. Não, 14 jogos, isso. Não, assistência, uma, 7 gols. Uai, tá bom, hein, cara? Tá até bom, hein? Aqui, ó, temporada. É isso mesmo, não tá ruim, não. É, tô quase convertendo a ideia do Thales aí de chamar o Rubão de volta, hein? Não, eu não dei ideia de chamar o Rubão de volta. Só falei, a minha questão é que, às vezes, a gente não, né? O América traz de jogadores de fora e não valoriza os que tem aqui dentro. É, porra, bicho, o tal do Felipe Augusto. E todo ano, cara, todo ano a gente insiste com um cara que já jogou naquela cachorrada que não serve a bosta nenhuma. É os capixaba da vida. Agora esse Felipe Augusto. Você vai ser esse bicho? Você era Marion, cara. Assim, é os caras que você sabe que não vai dar certo. Aí o América vai atrás. Foda, cara. É complicado. Vamos pra Bala e Colatina? Bora. Então vamos lá, vamos começar com o jogo contra o Juventude. Colatina da Galera foi eleita aí com ampla vantagem como Colatina da Galera. Jaime Júnior e Sport V com 72%, seguido de Daniel Borges com 20%, Felipe Augusto com 6% e Anderson com 2%. Ô, Jair, como é que chama o programa, o canal, hein? Jaime Júnior e Sport V. O que eu falei? É certinho, você fala MGTV ou MGTV? Ah, cara, Sport V, cara. Que esse programa vai ser muito internacional. Peraí. Sport TV. A palavra esporte tá em inglês ou tá em português? Não, tá certinho. Porque se tá ela tivesse em português, tava com E na frente. Não, então ela tá em inglês. Jets. Então Decadence. É Sport V. Yes, Decadence. Sport TV. Tá vendo TV. A pronúncia? TV. Isso, que agora põe Balation. Balation e Colatation. Ó, gente, Jaime Júnior faz raiva demais, cara. Puta merda, velho. Faz. Nossa, bicho. Ele torce muito contra a gente. Impressionante. A má vontade dele. Mas, assim além de tudo, já, desculpa, além dele não nos favorecer em nada na narração, ele é ruim, narrador. Ele é ruim, cara. O jogo, o pau tá quebrando dentro da área e tá falando um assunto que não tem nada a ver com o jogo. Verdade. Negócio impressionante. Parece aqueles bobão, sabe? Mas eu boto isso na má vontade. Até que outro dia, num jogo contra o Cruzeiro, ele tava entusiasmado, feliz, narrando com vontade. Eu acho que ele tem má vontade com a gente mesmo, viu? A verdade é essa. Até aquele outro que fazia dupla com ele, que a gente tinha. Henrique Fernandes. Melhorou. Melhorou. Passou de babaca pra idiota. Melhorou bastante. Então, mas aí como o Colatino eu acho que é em campo, eu vou votar no Daniel Borges, cara. Ele tá, assim... Estranho, né? Nossa senhora, tá ruim demais da conta. E olha que ele tá competindo com o Diego Ferreira. Então... E nós estamos com saudade dele, né? E nós estamos com saudade do Diego Ferreira. Então eu vou de Daniel Borges. Felipe, seu voto? Eu vou de Daniel também. Daniel Borges, 3 votos. Você, Tades? Então, na verdade, o prêmio é para eleger o pior em campo, né? O Jaime Júnior a gente coloca mais numa zoação e até ganhou. Mas o pior em campo foi o Daniel Borges, sem sombra de dúvidas. Daniel Borges. É, tá bem mal. E a gente foi enganado aí por um bom tempo aí. Fez boas partidas pelo América. Fez boas partidas. Tomara que resgate esse futebol aí, porque tá foda. Na verdade, já, desculpa, são 3 que tem que resgatar o futebol, né? Ele, o Ale e o Rodolfo. Exatamente, concordo. Ale, então, voltou. Depois que o papo Nossa. De vir pro Atlético, não sei o quê, ele não, voltou. Eu acho que o problema do Ale foi ter cortado o cabelo. Cabelo dele tá crescendo de novo. Vamos ver se o futebol volta também. Vamos pro Bala. Bom, eleito pelo Bala da Galera aí com uma boa distância também. Juninho com 60%, 60,4%. Seguido de Sabino com 20,8%. Rodolfo com 16,7%. E Messias com 2,1%. Olha, o Juninho merece pelo gol. Mas eu vou votar no Sabino, porque entrou numa gelada violenta, num jogo com tudo para dar ruim, e fez um jogão. Então meu voto vai pro Sabino. Felipe, seu voto? Olha, eu vou no Juninho, Vou votar nele, embora eu faça menção honrosa pro Sabino, que fez uma puta jogada. Tá certo. E você, Thales? Então, o Juninho, às vezes ele queima a minha língua e tudo. Eu sou um ferrenho crítico do Juninho, porque eu acho que assim, a função de um volante é marcação. E eu ainda tenho aquilo comigo que o Juninho, para marcação, ele deixa muito a desejar. Ele é um cerca Lourenço danado. É o Sabino, cara. É exatamente o que você falou aí. Ele entrou na fria do cacete. Correspondeu muito bem, Sabino. Bacana. Teremos então um sanduíche. Que merda. Dois votos para o Sabino, dois votos para o Juninho. Sanduíche de abraço do Thales. Melhorou, né? Saiu Messias, entrou Juninho. Ufa. Menos saiu mal. Messias e Bauer, mano. Para entrar Sabino e Juninho. Muito mais light, em teoria. Agora, desculpa, eu sei que a gente está até se alongando muito, a gente não falou sobre isso. Estranho contra o Oeste, o Bauer ter ficado na reserva, né, cara? Não faz muito sentido o Zé Ricardo ter entrado e o Bauer também não ter entrado, né, cara? Estranho, meio esquisito, mas, enfim. Eu também não entendi muito bem, não, concordo com você. A gente, né, Felipe? Não seria meio doido, né, cara? Eu não tô lá para ver o que o pessoal tem falado, mas não faz muito sentido mesmo, não. Não faz sentido nenhum, cara. Pois é, tem algum fator extra-campo qualquer, porque pelo índice técnico não tem dúvida. É o Bauer, mano, não tem nem que ver. Entre ele e Anderson não tem nem que ver, sem dúvida nenhuma. Talvez seja o mais lógico, né, Jair? Poupou o Bauer para o jogo contra o Cruzeiro, que é mais importante. Mas aí deveria ter feito isso com o Zé Ricardo também. Mas aí ele entra sem ritmo. Então, assim, se o Bauer... É complicado. Deixa eu puxar um comentário aqui importante aqui, e com uma colocação altamente relevante. Sérgio Tavares, nosso parceiro aqui, ó. Esse programa é decadente demais. O América está na semifinal da Copa do Brasil e o Thales está pedindo para trazer o Rubão de volta. Que absurdo. Hashtag fora Thales. Sérgio, concorde mais, viu? É isso aí. O cara fica pedindo o Rubão aqui no Decadentes e você está derrubando o programa. Defenda-se, Thales, defenda-se. Não tem que me defender, não. É depois que eu entrei aqui, os números do Decadentes melhoraram. E eu tô aí, eu não abandonei o barco, não. Eu tô aí, firme e forte. Faça o que aconteceu. Ó, Sérgio, próximo programa aí você participa aqui pra... Não. Algum nível de racionalidade. Não. Vai vir com aquelas planilhas dele, aquelas teorias furadas. Gente, falar nisso, amanhã nós temos América História, viu? A gente tem aí um novo capítulo do América História, produzido pelo Serjão. Quem não conhece, gente, acompanha. Que série sensacional, produzida aí pelo Serjão. Todo dia 30, comemorando o mêsversário do América, a gente publica um capítulo novo do América História. Recomendo demais da conta, viu? Que show que tá sendo. Vamos então pro Bala e Colatina do Jogo Oeste. Esse aqui vai ser dureza. Bala da Galera. Bom, Bala da Galera ganhou Messias com 49,2, seguido de Ademir com 32,2, João Paulo com 10 e Juninho com 8,5. Gente, Bala do Jogo com Oeste vai ser difícil, viu? Não achei salvação, não. Vou no Ademir pela vontade, mas não achei que ninguém se destacou, não. Tá, seu voto? Eu vou de Messias. Messias. Messias é constante, né? Pela constância, por não ter... Por eu achar que no lance do pênalti, se o Cavicchioli não fizesse o pênalti, o Messias tiraria a bola, enfim. Acho que é Messias, tá fazendo muito pelo América. Messias. Isso aí. E você, Felipe? Acho que, oficialmente, quem mais tentou foi o Ademir, mas eu acho que o Messias foi mais sólido ali, né? Num jogo que não teve muita inspiração, acho que ele se destaca. Até porque teria sido um outro 0x0 ali e não fosse o nosso goleiro, né? Gente, vocês me desculpem, que eu lembrei de um trem aqui agora, ô Jário. Essas calúnias aí que eu sou obrigado a ouvir, fora Thales, que eu falei pra voltar Rubão. Eu falei, fora Thales. Falei, volta Rubão, meu pau. Au. Thiago Neves é meu pau. Eu tô lembrando. Eu ouvi isso de um cara que postou num dos grupos aí do América, que é uma marchinha de carnaval, América na Van. Uma das coisas mais ridículas que eu já escutei na minha vida. Tem vaga na Van. Uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi. Vem me falar fora Thales. Sérgio mandou aí, ó. Good vibes. É isso que aí. O que é good vibes? Chup me. good vibes. Bom, Colatina tem disputa boa, mas eu, pra mim, não tenho dúvida nenhuma. Colatina... Ah, tem disputa boa, não, só. Tem disputa boa, não. Olha os números aí, ó. Eleito com 91,5% Cavicchioli, seguido por Alain Carlson com 4,3% e Felipe Azevedo com 0%. Eu nunca vi uma votação assim. Nunca vi. Não lembro. Também não. Tão expressivo Ale, assim. Eu vou falar com vocês que o Alain mereceu muito um colatino nesse jogo. Mas depois do que o Cavicchioli fez, não tem jeito não. É ele, cara. Não tem jeito de, não, de ser outro. Então vai Cavicchioli mesmo. E você, Thales? Cavi? Cavicchioli? E você, Felipe? Ah, sem dúvida nenhuma, é o Cavicchioli. Tem nem que ver, né, cara? Não, tem nem discussão. Era pra ser uma vitorinha nossa, tranquila. E é foda, velho. Putz, Cavicchioli matou geral mesmo. Ah, então tá certo. Ganhou aí um abraço, o Alisson Fernandes, Matheus Cavicchioli. Não. Aí não. Não. Porque vai que dá um abraço, a gente fica sem o Cavicchioli, volta Ayrton, volta Jori. Não, é. Esquece isso aí, esquece. Sem abraço. Mas é que... Só se for do Alisson Cover, né? Mas peraí, eu preciso lembrar que quarta-feira vai voltar um deles, porque o Cavicchioli tomou o terceiro amarelo. A quarta-feira o Cavicchioli não joga, não? Não, até onde eu sei, não. Puta que pariu, então fudeu, ué. Fudeu. Tá confirmado, fudeu, mas eu... Até o que eu acompanhei, ele não joga terça, na quarta-feira. Então vai ou Ayrton, ou Léo Lang, ou Jori. Quem que é a preferência de vocês? O Sabino no gol, pode? Ô Felipe, eu sei que é o nosso comentarista de goleiro profissional aqui. Quem que é a sua escolha pro gol? Olha, é que talvez eu desse uma chance pro Léo Lang, tipo aquele famoso Me Surpreenda, já que ele foi o único que não... Esse eu ainda não posso cornetar, né? Então, assim, vai que, né? Mas até porque o Ayrton contra o Cruzeiro, a gente não tem boas lembranças, né? Não. O Jora, não sei o quanto que ele melhorou nesse tempo de treinamento. Então, vamos ver, né? O Lang, ele só por aquele famoso Me Surpreenda. Eu iria, né, de Jori. É, sem qualquer gozação, também iria de Jori. É, eu acho que o Jori tem ficado mais no banco do que o Ayrton, né? Então acho que ele acaba, pode ser a opção mesmo, se for o caso. É, eu iria de Jori. Com todos os defeitos das três opções aí, assim, o Ayrton do ano passado ganharia do Jori, mas o Ayrton desse ano, eu vou de Jori. Péssimo. Ó. Pois é. É, gente, e aí? O que vocês estão pensando pro jogo com o Cruzeiro aí? Gente... Tudo que eu quero é pregar um prego no caixão desses filha da puta. E vocês? Já, tá até engraçado, cara. Como é que na terça-feira, que nós ganhamos e eles também ganharam, eles valorizaram muito mais a vitória da bicharada, como se realmente eles tivessem uma chance gigante de subir. Aí, no sábado, na sexta-feira, eles vão lá e perdem a confiança toda. cara, é jogo que a gente não pode perder, cara. Não pode perder de forma alguma. É isso que eu penso, não pode perder. Não, cara, eu acho que assim... Se a gente joga dentro de casa, né? Pois é, e se a gente ganhar dos caras, os caras precisam fazer 13 vitórias em 14 jogos, filho. Ou seja, na prática é pregar o último prego no caixão dos caras. Já era. Então, é o campeonato dentro do campeonato, pra mim. O ruim é que esse campeonato, ele é muito fraco tecnicamente, né, cara? Você vê que você tem ali o América e a Chapecoense... vamos dizer assim, nivelando bem ali em cima, mas os outros ali, cara, tá uma briga danada pela terceira e quarta vaga. Cuiabá vinha, de repente não tem mais Cuiabá, vem Sampaio Correia, aí de repente vem não sei mais quem, aí na hora que você vê já tem um Guarani voando. É um negócio meio doido, cara, esse campeonato é muito doido. O campeonato da Série B é muito diferente da Série A. Da Série A você jamais imaginaria que um time que tá em, sei lá, em 13º chega entre os quatro primeiros. Você nunca vai imaginar isso. E na Série B isso acontece, é um negócio muito doido, cara. Por isso que a gente... O Guarani do Tigrão aí, como é que vai, né? É, ué. Então, por isso que eu tenho meu receio e acho que a gente tem que... Não tem qual é. Tem que... O Luiz que tem que fazer uma preleção muito boa, que é um jogo visado. Tem que ganhar, cara. Não tem qual é, não. Na verdade, assim, não pode perder. Não pode perder de jeito nenhum. Eu vou aproveitar, então, aqui para convocar. Nós estamos convocando uma mobilização igual àquela do jogo contra o Corinthians. Nós estamos indo pro hotel no Ímpar ali na Orla da Lagoa. Mais ou menos entre 6h30 e 7h, para dar um apoio para os jogadores aí, tá, gente? Para irem para o jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira. Então, quem tiver disponível, quem puder ir, vamos lá, vamos fazer uma mobilização, vamos mostrar vontade para os jogadores, tá? Quem quiser mais detalhes, pode chamar no Twitter do Saci, @GuiRios, Gui de Guilherme, @GuiRios, e a gente está aí agitando confusão aí para quarta-feira, tá? Podem colar lá com a gente que vai ser legal, certo? Eu tô com fé, eu quero ganhar e eu acho que dá pra ganhar sim. Botar o último prego no caixão desses filha da puta. Tô com você. Também acho que dá pra ganhar bastante ali. Eles vão. Ainda que esse jogo que é ruim pra gente, né? Que é aquele jogo de uma bola só, mas dá pra ganhar. Show demais. Bom, hoje o Lucas não tá aqui pra fazer os esportes especializados, né? Alguém quer fazer aí? Alguém estudou aí os esportes especializados? Mete a musiquinha aí. Então vou colocar aqui, ó, esportes especializados. Nós temos até vinheta. Esportes especializados com o Lucas. Tá, põe essa coisa aí. Põe essa coisa ridícula aí. Então, eu estudei. No futsal, a gente teve a apresentação do Cisso. Para quem não sabe, o Cisso já jogou na seleção brasileira, tem passagens aí para grandes clubes. Veio para ser o nosso camisa 5 ali. Futebol de salão, diferente do futebol de campo, não tem mais aquele negócio de posições fixas e tal. No vôlei, a gente ganhou, por incrível que pareça. Para variar. Então, a gente está em sétimo, classificam 8. Então, no vôlei, a gente mostra uma evolução aí. No futebol feminino, nós perdemos. No sub-20, sei lá, acho que é sub-20, mas nós perdemos pro Inter também. E é isso, eu não sou tão detalhista igual o Lucas, não. É isso. Então é isso aí, temos um programa, pessoal? Temos um programa. Então é isso aí, boa semana a todos. Essa semana aí, nosso foco total em ganhar das meninas, porque não é possível, nós precisamos ajudar a manter esses vagabundos da Série B. E a gente joga bicharada com quem mais na sequência? Vocês têm aí fácil. E no sábado, né? A gente joga no sábado contra o... Pera aí que eu preciso confirmar. Porque a gente, eu sei que é no sábado o segundo jogo. A gente joga na quarta contra o Cruzeiro e jogamos no sábado... Pera aí. Só um momentinho. E jogamos no sábado contra o CSA, às 6h30 da tarde. Lá, né? Lá. Jogo difícil. Difícil. O CSA é o sexto atualmente. E, bom, gente, essa semana é para 6 pontos. Pra gente colar e passar a Chapecoense. E nos dar gordura, né? Que a gente tanto precisa. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Boa semana a todos. Um grande abraço. Até mais. Falou. Valeu, galera.